prazer. Meu nome é Gabriela, vou ser monitora de vocês nesse curso. Então, eu tenho os avisos para dar rapidinho. A aula tem 2 horas de duração e a gente tem um intervalo, depois da primeira hora, de 10 minutinhos. Vocês darem uma volta, vão relaxar e depois voltarem. Bom, no site da casa, www.casadosaber.com.br, tem um espaço chamado Saiba Mais, que a gente coloca vários materiais complementares ao curso. Eu faço resumo de todas as aulas, a gente coloca a bibliografia, já está lá, e qualquer outro material que tenha a ver com a matéria. Se vocês entrarem lá, só vocês colocarem a senha, que é Pompeu, e a partir de, acho que daqui a uns 3 dias, já vai ter o primeiro resumo lá. Outra coisa, a gente oferece um certificado para quem tem 75% de presença no curso, e eu só pediria para vocês me pedirem isso até a última aula, para eu poder agilizar e pegar esse número. Então, eu espero que vocês tenham uma ótima aula. Professor Júlio César, obrigada de novo pela presença. E é isso, gente. Boa tarde. Olá. Nosso tema é o discurso amoroso na filosofia. Há quem diga que o tema seja o amor, mas eu prefiro chamar mesmo o discurso amoroso. Porque quando se fala o amor, já a forma de dizê-lo já dá a impressão de que nós queremos nos referir aqui a um objeto, a uma coisa, algo palpável, algo minimamente objetivável. Mas a ideia do curso é justamente criar uma ideia oposta a essa. A de que o amor não é uma coisa, não é um objeto, não é algo palpável, mas sim uma espécie de invenção e reinvenção, uma forma de, uma série de, por assim dizer, interpretações e reinterpretações de afetos, de uma forma particular de ver o mundo ou os outros, enfim, de formas variadas de fenômenos, de comportamentos, de discursos, inclusive de formas de falar do mesmo amor. O curso é dividido em 4 partes, mas eu, apesar de 4 partes, eu incluiria ali, quer dizer, pretendo incluir, se tudo der certo, se cronologicamente tudo der certo, incluir um 5º tema. Seria a ideia de amor no discurso religioso também. Claro, e quando eu digo discurso religioso, é no discurso filosófico religioso. Tá ok? Os 4 temas originais, por assim dizer, já que a questão religiosa não consta aqui, em que o curso é dividido, seria o primeiro: as faces de Eros, os amores da antiguidade, segundo Sócrates, Platão e Epicuro. Os amores fatais. Tá? O amor atraído pela beleza e o amor sacrificial. Eurípides e Sêneca. Amores pelo outro, o romantismo e o espírito trágico. Rousseau, Shakespeare e Sacher-Masoch. E amores narcísicos, a consagração de Dom Juan e o amor nos tempos do prazer. Maquiavel, Molière e Lipovetsky. Percebam que o objeto do amor listado em cada um dos encontros é diferente. Não é? Nem sempre o amor pode ser amor pelo outro. Pode ser amor por nós mesmos, amor de Deus por nós. No primeiro encontro, que seria o de hoje, eu só pretendo retirar o último dos autores, Epicuro, para tratar dele propriamente ligado ao discurso religioso, por um motivo estratégico, né? Ficará mais claro para frente. Tá ok? Então vamos nos concentrar mesmo, né, no discurso platônico, no discurso socrático. Tá ok? Senhores, boa parte dos discursos da filosofia sobre o amor estão baseados em um único texto. Um texto de Platão. E isso por vários motivos. O primeiro deles é porque é Platão. E aí já viu. É um texto sagrado para os filósofos. Em segundo lugar, que esse texto em especial de Platão é um texto que apresenta uma riqueza de dados sobre o discurso amoroso muito grande. Em primeiro lugar, porque Platão, quando produz esse texto, e no caso, eu me refiro aqui ao Banquete, e o original seria o simpósium. Simpósio é literalmente encontro com vinho. Haviam rituais de simpósio na Grécia Antiga. No ritual de simpósio, Isso implicava que as pessoas se encontrariam todas amigas, que haveria um jantar, e depois desse jantar haveria algumas apresentações artísticas para descontrair o ambiente, e haveria obrigatoriamente a ingestão de vinho. A ingestão de vinho muito diferente da que nós fazemos hoje com amigos, porque é uma ingestão regrada, uma ingestão ordenada. O simpósio é uma espécie de reunião que conseguia misturar ao mesmo tempo a descontração caótica da diversão e a ordem, o ordenar das nossas condutas, da nossa vida, que torna possível que nós façamos alguma coisa coletivamente. Como discutir um assunto como o amor, por exemplo. O simpósio. Depois dessa, sabendo da origem da palavra, duvido que os senhores compareçam a um simpósio com o mesmo espírito. Os simpósios de hoje estão muito mais chatos, pela falta de vinho, claro. É um simpósio para discutir Eros. Há vários personagens, portanto, nesse simpósio, nesse banquete. E a cada um desses personagens, Platão, quando produz o discurso deles, produz com um estilo diferente, com um conjunto de ideias completamente diferentes, ideias, inclusive, que são francamente contrárias àquilo que Platão, de fato, crê. Um desses personagens é Sócrates. Sócrates, estrategicamente, é o último a falar, claro, que é para vencer o debate. Platão foi discípulo de Sócrates. E esse texto em especial sobre o amor, ele é produzido poucos anos depois da morte de Sócrates. Supõe-se que ele coincida com o momento de inauguração da academia. Chamamos de academia o local propriamente, não só uma instituição, mas muito mais pelo local onde Platão se reunia com seus discípulos nos jardins de Academos. Daí a academia. É, portanto, quando Platão funda a sua escola. Esse texto, o banquete, é não só um grande discurso, cujo objeto, tema, é o amor, como é também um grande discurso, uma grande manifestação de amor de Platão por Sócrates. Ele, portanto, ele cumpre uma série de funções. Uma função política de redimir a imagem de Sócrates, que há pouco havia sido julgado pelos seus iguais na cidade e condenado à morte por ingestão de cicuta, acusado de corromper a juventude, incutindo nela a crença em outros deuses que não os deuses de Estado. Basicamente porque Sócrates saía por aí dizendo: você tem seus próprios deuses. Que é uma forma um pouco diferente de dizer: você pode pensar por você mesmo. Não precisa pensar a partir dos deuses que seriam, eles sim, guardiões de uma verdade e que lhe transmitiriam de alguma forma. Não, você, com sua própria alma, já traz algo que é divino, a sabedoria. Você corrompia a juventude. Platão tem nisso uma grande injustiça. Durante a acusação, aparece um personagem nessa história toda, que é Alcibíades. Alcibíades era um jovem destinado a ser grande político. Havia tido aulas com Péricles. E Péricles, para os gregos, é uma espécie de JK da Grécia Antiga, sabe? Pensa em grande estadista, referência de grande político. É Péricles. Péricles foi, durante um tempo, professor de Alcibíades. Sócrates também. Mas Alcibíades era só uma promessa. Quando, de fato, começa a desempenhar funções políticas na cidade, é uma catástrofe atrás da outra. Culpam o fracasso dessa grande promessa as más lições dadas por Sócrates. Sócrates tanto corrompe a juventude que eis Alcibíades, exemplo vivo do quanto ele é corruptor de jovens. E Alcibíades aparece no final do banquete para deixar bem claro, primeiro, compreendendo do discurso, que não há embate que haverá entre Sócrates e outros discursantes, que Sócrates é quem tem razão. Alcibíades dá também um exemplo de que Sócrates está com a verdade. Em segundo lugar, Alcibíades dá o exemplo de que Sócrates era inocente dos seus próprios fracassos. E mais, Alcibíades se declara francamente apaixonado por Sócrates, com direito a ceninha de ciúme e tudo no final. Não é? Mas como se desenrola esse banquete? Como se desenrolam esses tantos discursos? Imagine que é um festival de tragédias. Festival de tragédias. Um grande festival de teatro. O vencedor desse festival de teatro, Agatão, oferece uma festa para comemorar sua vitória a alguns amigos. Dentre esses amigos estão Sócrates e todos os outros convidados do banquete, que são aqueles que produzirão os discursos que nós vamos analisar aqui, um por um. O momento dessa reunião, ela já é no final de uma série de eventos que comemoravam essa mesma vitória. Havia uma grande festa pública, depois da festa pública, uma festa um pouco mais privada, apenas com os vencedores, participantes, e por final, aí sim, aquele jantarzinho feito em casa para os amigos. Isso é um dado interessante porque o simpósio era basicamente pautado pela ingestão de vinho em grande quantidade. Mas esse simpósio, esse banquete de Platão, ele é uma exceção. As pessoas se dizem no começo, olha, meu amigo, a gente já bebeu muito no outro dia, sabe? Ainda tô de ressaca. Não é uma boa a gente beber à vontade, sabe? Quer dizer, não é uma boa beber em demasia, melhor dizendo. Melhor nós bebemos à vontade, cada um no limite da sua resistência. É um acordo que eles fazem no começo. Na prática, é uma forma de dizer que esse simpósio é pautado por uma certa sobriedade. Que ele não é pautado propriamente por uma relação dominada por Baco, pelo deus do vinho, do êxtase. Não são discursos motivados pelo êxtase. E sim muito mais aquilo próximo do discurso produzido por um filósofo racional, que tem plena consciência do que diz, que está certo, não é, do seu discurso. Tudo é avacalhado no final, quando Alcibíades chega bêbado. Não é? Mas até lá, até o momento em que Sócrates é consagrado, apesar de se tratar de uma reunião com vinho, são pessoas sóbrias conversando. É mais ou menos isso que Platão quer dizer com esse mise-en-scène todo. Não é? O primeiro a produzir discursos, não é? É Fedro. Fedro é um general. Fedro é um general. Como chegaram ao tema do amor? Que é engraçado, né? Essa história de você reunir com vinho, a gente faz isso o tempo todo. Vai para um bar, para um restaurante, reúne os amigos, e vão beber cerveja, vinho, vodka, uísque, seja lá o que for. Quando você se reúne assim, é comum que, claro, as pessoas conversam, mas nunca sobre um único tema. As pessoas conversam de forma caótica. Começa falando de um assunto, meia hora depois, quando você percebe, estão falando de algo completamente diferente, e é até engraçado você fazer a trajetória no sentido contrário. Do assunto, como é que a gente chegou nesse assunto agora? Quer dizer, e aí você vai vendo como que a mudança é caótica. Os gregos não, a ideia é discursar ordenadamente. Então, um primeiro debate é sobre o que nós vamos falar. Há alguém que tem a responsabilidade de comandar os discursos. Agora fala você, depois é fulano, depois Beltrano. Ordenar o debate. Até a ingestão de vinho era ordenada. Coube, no caso, a Eriximaco fazer a mistura de vinho com água. Meus amigos, os gregos bebiam vinho batizado. Fazia mistura de vinho com água, pra, como se isso pudesse graduar. Em que momento do encontro as pessoas ficariam embriagadas? Coisas da cultura grega que nós não vemos mais. Portanto, seguindo uma ordem, portanto, de discursos que não são interrompidos. O primeiro é Fedro. Fedro é um grande general. E Fedro diz, de tantos deuses e deusas que há na Grécia, há um que é um grande injustiçado. É Eros. Eros. Eros é injustiçado porque Eros, o amor, é um deus menor. Um deus menor. Menor porque geralmente associado à desgraça. Associado ao descontrole. Associado ao apequenamento de nós mesmos. Sabe aquela história de que quando a gente está apaixonado só faz besteira? Que o amor cega de alguma forma. Pois essa cegueira é uma marca da pequenez de Eros. O deusinho de quinta categoria. Pois o que eles querem provar, o que eles querem demonstrar, a proposta é justamente o oposto. Eros não é um deus pequeno, não é um pequenador. Ao contrário, é um grande deus. E que desempenha funções essenciais. Os discursos, portanto, são, ao contrário do que era dominante da cultura grega, são discursos de apologia de Eros. São discursos que pretendem falar bem da deusa Eros. E Pedro é o primeiro que já inaugura cantando as vantagens e as belezas de Eros. Só um parênteses aqui, o nosso segundo encontro, dedicado à relação de, ainda na cultura grega, mas muito mais um discurso mitológico do que propriamente um discurso filosófico. Nós veremos essa outra imagem de Eros, que corresponde propriamente à cultura grega, de uma Eros associada à desgraça. Não é à toa que virá a partir de um texto, que é uma tragédia. Nós vamos deixar a tragédia para depois. Hoje o tema está muito mais próximo da comédia, ou temas felizes de uma forma geral, do que da tragédia. Pedro diz: meus amigos, vejam a importância de Eros. Eros é a deusa que desempenha na sociedade um papel de união. Eros é o que nos liga uns aos outros. Meus amigos, é engraçado, porque eu não sei se vocês já pararam para se perguntar, afinal de contas, a troco de que nós todos nos toleramos? A troco de que nós todos nos suportamos? Eu não conheço os meus vizinhos, por exemplo. Eu conheço de vista o suficiente para saber se quem está entrando no prédio é estranho ou não. Mas daí conhecer mesmo, assim, de saber nome, bater pá, aí eu não conheço. Mas pelo pouco que eu vejo deles, eu atribuo parte da minha felicidade, pelo menos com relação ao local onde vivo, justamente ao fato de não conhecer ninguém. Porque quanto mais eu conheço, mais eu tendo a procurar outro lugar para morar. Quanto mais perto você chega, pior as coisas ficam. Não é? As pessoas são bastante suportáveis desde que você não as conheça. Você pode ser alguém mais feliz do que eu, pelo menos, encontre na sua trajetória de existência. Gente mais agradável, mas não é sempre o que acontece comigo. Eu tenho uma certa atração para gente estranha. Mas... O fato é que as pessoas são tão diferentes umas das outras, tão diferentes mesmo, e quanto mais nós conhecemos as outras pessoas, mais a diferença, mais a nossa singularidade fica evidenciada. Meus amigos, somos todos ilhas. E chega a ser impressionante como que nós, sendo tão diferentes uns dos outros, ainda assim nós conseguimos conviver. E conviver até numa boa, sabe? Com um grau de harmonia espantoso em determinados momentos. Como isso é possível? Deve haver uma mágica que consiga nos unir, apesar de toda a diferença. Uma mágica que permita que todos nós, apesar de nossa singularidade radical, consigamos olhar para outra pessoa e percebê-la como semelhante. A tal ponto, às vezes, de que a dor que dói no outro doer em nós também. Como assim? Amigo meu dividia a turma comigo. Dou aula para cursos de direito, dentre outras coisas. E era um professor muito rigoroso. E ele chega em segundo período, hein? Segundo período, sabe como é que é aluno de segundo período? São todos animados. Impressionante. O pessoal chega com gás lá para isso. Quando chega lá, faltando um ano para terminar o curso, ele se torna uma espécie de ameba rastejante na universidade, né? E conta tempo para cair fora. Mas no começo está empolgadíssimo. Então chega para estudante de segundo período de direito e diz: vocês vão fazer um parecer. Ninguém sabe direito o que é isso, mas fica empolgadíssimo. Eles vão procurar um modelo, formato, sabe? Entrega um trabalhinho com parecer pronto, com capinha colorida, sabe? Desenho oficial do CIUPU, o negócio todo, sabe? E no meio desse grupo de alunos motivados, me aparece um grupinho que me entrega uma folha de papel arrancada, sabe, uma folha de caderno arrancada, aquele, né? Escrito a lápis, um parágrafo, enquanto outros produzem 14 páginas no trabalho. Um parágrafo, metade era o parágrafo da folha, outra metade era o nome das pessoas do grupo. Tudo ali escrito na hora. Sabe aquilo que você vê que é improvisar? O professor pega aquilo, já olha só com nojo, né? Ele olha aquele troço assim. Eu não vou nem ler essa porcaria. Isso aqui não é um trabalho digno de um aluno de uma universidade federal. E rasga. Eu tenho felicidade de ser o coordenador do curso. Eu faltei uma reunião e me elegeram. Foi basicamente isso. Estou aprendendo. Eu estou há 3 anos nessa função. Foi a primeira vez que eu vi os alunos reclamarem de alguma coisa. Eles aparecem lá com a baixa assinada. Absurdo o que o professor fez! Rasgar um trabalho de um aluno, eu perguntei. Foi o seu trabalho que ele... Não! coisa, você gosta das pessoas, porque, né, pode ser amigo, né? Estou defendendo meu amigo aqui, né? Eu nem conheço direito o cara, porque ele entrou agora na turma. Amigo, você está se revoltando. Você ficou exaltado porque rasgaram um trabalho que não é seu, porque rasgaram um trabalho de alguém que você, no fundo, nem muito, sei lá, muita simpatia. Que força é essa estranha que faz você vir aqui? É porque ele pensou mais ou menos assim, eu sou aluno, esse cara também é aluno. O professor escolheu o aluno. É como se me ofendesse na minha alunidade. Na minha essência de aluno. Mas com a essência dele, me afeta. Em zeros. É você que desempenha esse papel de fazer com que nós consigamos criar esse tipo de vínculo, esse tipo de identidade. A cultura grega construiu uma forma, um discurso bastante consciente, bastante claro de percepção da sua própria criação de identidades. Os gregos se chamavam nas ruas de isói, ou igual. Não é bem a expressão cidadão que nós usamos. A expressão política é igual, ou igual. Não que de fato eles se percebessem como iguais, ao contrário, havia um grande elitismo no que diz respeito às relações privadas, mas que pelo menos eles sabiam que, sobre certos aspectos da vida pública, eram iguais. Iguais porque semelhantes. Iguais porque pertencentes ao mesmo grupo. Iguais porque unidos por elas. É desse papel que ele fala. Mas como Eros, dirá Pedro, como Eros consegue, então, construir isso? Qual é a mágica? Qual é a receita erótica da socialização? Ele diz que ele dá novamente a explicação passo a passo. O discurso dele, em termos retóricos, é fraco. Do ator que é o primeiro a discursar na noite. Retoricamente fraco. No entanto, simbolicamente, ele é muito rico. Porque ele diz, eu vou explicar por exemplo. Por exemplo, em primeiro lugar, há dois, quando falamos de amor, falamos de dois personagens. Há o amante e o amado. Outro dado da cultura grega sobre o amor. Nós pensamos hoje amor muito ligado à ideia de equivalência. Não é? Você ama e tem gente que pensa essa equivalência de forma tão radical que acha até que o fato de você amar alguém cria automaticamente a obrigação desse alguém lhe retribuir, não é? Desse amor ser necessariamente recíproco. Isso acontece muito com o adolescente, não é? O adolescente chega e diz assim, eu amo tanto ela, eu amo ela, mas ela não me ama. Ela gosta do cara que joga futebol, sabe aquele, né? E o amor não correspondido gera raiva. Raiva! Raiva do ser amado, porque ele não entende. Ele não entende como que pode ele, com essa coisa tão bela, pura, ele que se entrega assim, não ser correspondido. Tinha que corresponder. O melhor, a troco de quê? A troco de quê? Pois para a cultura grega isso é um dado, é um fato. Você ama. Ponto. Amor é a relação de mão única. Se outra pessoa também lhe ama, é sorte. O fato de você amar não gera nenhum tipo de, sei lá, conformidade astral que obrigue as outras pessoas a necessariamente gostarem também de você. Se de fato gostam, se de fato retribuem, esse ato de retribuir é uma demonstração de nobreza. De nobreza. É isso que Pedro quer destacar. É nobreza. Em primeiro lugar, já é nobre, num certo sentido, amar alguém. É nobre porque quando amamos outra pessoa, esse amor nos leva à prática de atos nobres. Quando você ama, você não quer fazer feio perto da pessoa amada. Então, na guerra, e do general falando, na guerra você jamais ousaria recuar. Muito mais, porque você tem muito mais medo da censura dos olhos do ser amado do que da espada inimiga que avança sobre você. Uma vergonha, portanto, que o torna virtuoso. Vergonha que não existiria não fosse o fato de estar apaixonado. E o mesmo acontece com outras tantas virtudes públicas que tornam a vida em sociedade possível. A honestidade, por exemplo. O que meus filhos dirão de mim se lerem essa notícia no jornal? Se não fosse o amor pelos filhos, jamais a vergonha lhe tornaria alguém melhor. Percebe como o amor é enobrecedor? Agora, não é enobrecedor só por via de quem ama. É muito mais enobrecedor se você considerar o amor pela perspectiva do ser amado. Do ser amado. Outro ponto para compreender por que é mais consagrador do ser amado. Se eu perguntasse hoje o que você acha mais nobre, amar ou ser amado? A gente se acostumou com a ideia de que é melhor dar do que receber. É muito mais nobre dar amor do que receber amor. Para o grego não é bem assim, não. Para o grego, a principal explicação para o amor é uma desigualdade natural entre o ser amado e o ser amante. Não passa pela cabeça de um grego a hipótese de um ser belo apaixonar-se por um ser feio. Não passa pela cabeça. Aliás, na nossa também não, muitas vezes, né? Sujeito olha, ai, golpe. Não pode ser, não? As pessoas mais românticas vão dizer o contrário. É o amor, que a força do amor vence tudo, até a feiura. Mas para um grego, não, não. Basta ver, por exemplo, no que diz respeito à relação dos homens com os deuses. Minha voz não costuma falhar assim. Mas é que eu estou voltando de férias, então estou meio enferrujado, sabe? Perceba a relação dos deuses com os homens. Nós temos uma ideia do amor de Deus, por exemplo, para não falar aqui numa pluralidade de deuses, que seria mais adequado ao discurso grego. Mas nós temos a concepção de que Deus é um ser tão perfeito, tão bom, que nos ama indistintamente. Agora, nós, seres menores, pequenos, nós já não amamos assim. Nem na mesma pluralidade, nem na mesma intensidade. É a marca de nossa pequenez amorosa. Para um grego é o contrário. Você, por ser pequeno, infame, imperfeito, estranho mesmo, você ama os deuses. Porque os deuses estão plenos de atributos que você não tem, mas gostaria de ter. Imortalidade, beleza estonteante, prevê um futuro, força descomunal. E são esses atributos que nós não temos que faz de nós amantes dos deuses. Como faz de nós também amantes dos super-heróis em quadrinhos. Super-homem e tal, né? Todo mundo se inspira ali, porque, na verdade, dirá a cultura grega, você almeja aquilo que o personagem tem e você está longe. Quanto mais distante estiver, mais apaixonado você será. Então, se há alguém que ama, é porque esse amante é pior do que o ser amado. Pior. Portanto, não há nada na natureza que torne o amor de um ser mais perfeito, que torne natural o amor de um ser mais perfeito por um ser imperfeito. A natureza lhe causa o contrário, a repulsa. Um ser mais perfeito tende a ter repulsa por um ser menos perfeito que ele. E é exatamente mais ou menos isso que os deuses em geral demonstram na cultura grega com relação a nós. Mortais, uma certa repulsa. Tu vai ficar aí de trela com mortalzinha, velho? Qual é? Olha que coisa patética lá embaixo. Fazer o seguinte, mandar um raio ali para, né? Para você ver como é que eles são ridículos. Né? Isso são os deuses. Nos desprezam. Nos desprezam. Nós é que é o contrário. Puxamos o saco deles porque achamos que eles são melhores. Então perceba, eu tenho como explicar, portanto, por uma espécie de lógica natural, o fato de A amar B. Mas a correspondência de B com A eu não explico. Não há dado na cultura. É uma espécie de antinatureza. O ser mais perfeito, amar o ser menos perfeito. É antinatureza o ser belo corresponder ao amor do ser feio. E é justamente essa antinatureza que significa, portanto, o esforço que torna mais nobre o gesto do amor correspondido. Torna mais nobre essa correspondência. E ele dá para explicar isso exemplos históricos. Exemplos históricos. Aquiles, o belo Aquiles. Aquiles sabe, antes de partir para a Batalha de Troia, porque sua mãe, após consultar os deuses, lhe conta. Filho, é o seguinte, não vai se meter nessa de ir para Troia. Se você matar o Heitor, se matar o troiano Heitor, você será consagrado de glória na história, mas vai morrer cedo. Agora, se você não for para a guerra, ou se for, e não matar Heitor, você voltará sem glória, mas em compensação terá vida longa, calma, tranquila, vidão, uma boa, aposentadoria legal, sabe? No entanto, no meio da batalha, Heitor mata o ser que amava Aquiles. Mata o amante de Aquiles. Aquiles fica enfurecido e vai até os portões de Troia e desafia Heitor. Vem cá, estou com fome, velho! Heitor desce, Aquiles mata Heitor. Aquiles sabia, portanto, de que essa morte lhe custaria a vida. E é inconcebível, dirá Fedro, que Aquiles é que seja o amante. Aquiles é o amado, porque Aquiles é belo, é forte, é talentoso. Aquiles é o cara, é o cara. É tão grande a nobreza dele que justamente por isso é que ele foi consagrado pelos deuses. Como prêmio, prêmio de tamanha nobreza, porque é um ser tão belo que chega ao sacrifício de morrer por um ser menos belo do que ele. E é isso que nós temos que louvar se quisermos uma sociedade harmoniosa, se quisermos uma sociedade feliz. É isso que Eros pode nos inspirar, é isso que Eros nos dá. Não é legal, Eros? Uma deusa bacana. Conclusão. Deusa? Oi? Desculpa, mas por que deusa? Porque a gente tem essa coisa de achar que é Eros, né? Todas as suas versões, afinal, não é um só, são dois ou três, né? Que eles são homens. De repente você se refere a tanto como Deus. Desculpa, ignorância. Olha, na verdade, Eros tem duas Eros. Há um Deus masculino, um Eros masculino e uma deusa, uma Eros feminina. E essa duplicidade vai aparecer agora. Mas por que eu prefiro a feminina à masculina? Eu não sei, mas acho que quando eu falo de amor eu penso mais em mulheres do que em homens. Mas um duro tanto faz. Tanto faz. A não ser que se queira uma certa precisão quanto a que tipo de Eros. Porque a cada uma dessas imagens de Eros, a masculina e a feminina, vão ser associados também a atributos completamente distintos. E quem vai apresentar esses atributos distintos? O segundo a pronunciar seu discurso no nosso banquete. Pausânias. Pausânias. Veja o nome. Pausânias. Já é... Não é? Já se presta a N trocadilhos. Pausânias, ele é o amante de Agatão, que é o dono da casa. Amante de Agatão. Também é político. Além de político, você pode colocá-lo também como advogado, porque não havia propriamente uma distinção de funções políticas e funções jurídicas na Grécia Antiga. Então, na prática, ser político significa que você também terá grande influência nos julgamentos e que, portanto, ele produz um discurso que lembra muito o estilo de discurso judicial da época. Como todo discurso judicial, ou pelo menos uma grande parte deles, ele é um discurso que vai relativizar Eros. sobre aquele papo, não é bem assim. E aí você cria subterfúgios para falar de um mesmo assunto de duas formas diferentes. Pausânias também tem outro dado. E lembram de Pausânias muito mais por esse último dado do que propriamente pelo fato de ser amante de Agatão ou de ter um discurso judicial, coisa que o valha. Ele é um verdadeiro militante gay. Verdadeiro militante gay. Isso fica patente no seu discurso, porque é isso que ele fala. Uma apologia da homossexualidade. Não de qualquer homossexualidade, não. Da homossexualidade masculina. Masculina. Veremos por quê. Veja Pausânias. Fedro, seu discurso é belo. E Fedro, você tem razão sobre muitas das virtudes de Eros. No entanto, você falou muito mais do efeito que Eros provoca em nós. E não falou propriamente da deusa, ou Deus. Ou Deus. Não falou da natureza da divindade, portanto. Pois o que eu pretendo fazer, no primeiro momento, falar da natureza da divindade. Para aí sim, poder tirar conclusões a partir da certeza do que é Eros, chegar a conclusões do que Eros pode fazer por nós. E mais do que isso, não só o que Eros pode fazer, mas como nós podemos honrar a Eros. Que tipo de vida virtuosa Eros pode nos indicar? Digo isso porque o discurso de Fedro mostra Eros como indicadora de uma vida virtuosa. Não porque você se inspire na deusa, mas como a consequência. Quando Eros toca você, quando você é tocado de Eros, quando você está, portanto, amando, automaticamente, como consequência, como efeito, você se torna virtuoso. Torna-se alguém melhor, com um comportamento moral melhor. O que ele quer agora é destacar que Eros não é propriamente um deus ou deusa que automaticamente lhe transforma em um ser virtuoso. Mas, ao contrário, é um inspirador de virtude. Nos mostra uma trajetória para nos tornarmos pessoas melhores. Porém, sob certas condições. Pensado sobre outras condições completamente distintas, Eros pode nos levar ao contrário da virtude, que é a perdição, ao desregramento absoluto. E percebam como essa imagem dupla do amor, e aqui, no discurso de Pausânias, na maioria dos outros, a grande exceção vai ser Sócrates no final. Mas quando se fala de amor, amor está diretamente relacionado a sexo mesmo, à sexualidade. Há todo um discurso também que pressupõe, em alguns explícita, em outros implicitamente, como sendo a máxima manifestação de amor, sexo mesmo, a sexualidade. Não é propriamente afeto. Ainda quando é afeto, é um afeto que se materializa, se traduz, acaba chegando às vias de fato. O que Pausânias quer discutir é quais são as vias de fato que praticadas, qual o sexo praticado nos torna melhores. E veja que nós também temos hoje um grande dualismo moral com relação ao sexo. Por um lado, associamos sexo à felicidade, à longevidade, não é? E por outro, associamos sexo também à perdição, à podridão, ao crime. Nós não somos muito bem resolvidos com isso, na verdade. Não tem uma homogeneidade de discurso. Mas Pausânias sabe por quê? Ele dirá, é porque existem duas deusas, ou dois deuses, duas divindades, dois eros. Um é um deus antigo, primeiro dos deuses. Fedro antes tinha destacado o fato de Eros ser muito antigo, e por isso, só por ser antigo, merecer ser louvado. E Pausânias o corrige. Há duas divindades, a primeira sim, é muito antiga, e por ser antiga, não tem pai e mãe. É de uma geração de deuses que brotou no mundo. Que surge a partir do momento em que o mundo, do caos que era, faz-se cosmos. Um efeito da ordenação do mundo que faz com que o mundo seja como é. E não um efeito já de um mundo ordenado. Não um deus que tenha nascido depois de um mundo feito. É um deus que nasceu enquanto o mundo é feito. E por isso, eles não têm pai e mãe, porque não tem nada antes dele. É um Deus, portanto, puramente masculino. É um Eros menino, menino. Porque para Pausânias, o princípio ordenador do mundo é masculino. É masculino. O feminino, no discurso de Pausânias, desempenha um papel menor, secundário. Papel de última categoria. Eu sei que o Dia Internacional da Mulher foi domingo. Não me olhem com essa cara. Maioria feminina. Não me repreendam. É um discurso de quase 400 anos antes de Cristo, meu amigo. As mulheres foram votar para presidente nos anos 30, então não me olhem com essa cara. Imagina aí o que tem de teste, né, de conquista social, de igualdade, enfim. O que tem de misoginia histórica aí no discurso de Pausânias. Né? Então, o papel da mulher, como de fato era na cultura grega, é um papel absolutamente secundário. Inclusive nos discursos sobre a criação do mundo. As forças são representadas, todas elas, as forças criadoras, são associadas à masculinidade, não à feminilidade. Então, essa Eros mais antiga é puramente masculino. Mas há uma segunda Eros. Uma Eros que é nascida de pai e mãe. E que, portanto, traz em si tanto o masculino quanto o feminino. É uma deusa. Mas que, por ser filha de um deus homem e uma deusa mulher, traz a marca tanto da masculinidade, é tanto criadora, como também feminina, e aí traz todas as desgraças da feminilidade, segundo Pausânias, sendo que a principal dessas marcas é a vulgaridade, o excesso, a desmedida. A desmedida. Para entender melhor isso, a associação da feminilidade com a vulgaridade e a desmedida, penso o seguinte, hoje nós pensamos masculino e feminino, não é? Eu já nem sei mais como é que a gente pensa isso, sinceramente. As coisas estão um pouco meio sem referência estética e tal. Enfim, está tudo muito igualado, né? Agora, nós pensamos ainda assim masculinidade e feminilidade a partir de comportamento sexual. Não é? Os gregos não. A masculinidade e feminilidade não tem patavina nenhuma a ver com o seu comportamento sexual. A masculinidade está ligada ao autocontrole. Você é alguém capaz de controlar a si mesmo? Controlar a si mesmo é coisa de macho. Ainda que durma com tantos homens. Ainda que só durma com homens. Ainda que só pratique sexo com homens. Mas se ele for alguém contido e autocontrolado, ele é o exemplo do machão. Entendeu? Se ao contrário, ainda que seja um homem que pratique sexo só com mulheres, mas que o faz de forma descontrolada, esse descontrole é associado à feminilidade. Esse descontrole vocês podem pensar em termos de impulsividade. A marca da masculinidade é o controle do impulso. Seja que impulso for, dos desejos, desejo por qualquer coisa, mesmo impulso na batalha. Já o feminino não. É descontrolado, é descontrolado. As mulheres não é dada a dignidade de participar da vida pública, em boa medida, porque eram descontroladas. Era essa a imagem. Alguém que é incapaz de controlar a si mesmo, não pode ser digno de querer controlar os outros fazendo lei. Contrário senso, para ser digno de comandar os outros, é preciso ser antes capaz de comandar a si mesmo. E o feminino é basicamente o descontrole sobre si mesmo. Percebe? Então, a Eros feminina, a deusa, ela só pode ser associada, no discurso de Pausânias, seguindo essa mesma lógica, ao descontrole. Descontrole que leva ao sexo vulgar. O sexo vulgar é um sexo sem porquê. É um sexo sem nenhum outro ganho que não o do próprio prazer. Ditado, portanto, por um prazer. Sem outra finalidade. E pode haver uma relação erótica que tem uma outra finalidade que não o sexo? Sim, claro. Como apresentou Fedro, que mostrou uma Eros que traz para nós tantas boas virtudes, virtudes que tornam a vida social possível. É um ganho, é um ganho. Um ganho que não é apenas o do prazer carnal. Apesar de envolver também prazeres carnais. Essa é a primeira Eros. O primeiro Eros. A divindade masculina. Por ser masculina, é um deus aristocrático. É um deus do controle. É um deus da relação erótica não vulgar. Para deixar isso mais claro, o quanto o discurso dele é relativista, ele diz, olha, nós temos uma cultura que diz que Eros é o fim da picada. É uma deusa associada ao descontrole, que está apaixonada, está perdido, cego, enfim, é só desgraça. E há nós aqui reunidos dizendo o contrário. Mas a questão é que Eros não é bom nem mal em si, porque nada no mundo é bom ou mal em si. A comida, por exemplo. A comida não é boa nem má em si. A feijoada não é boa ou má em si. Você que come muita feijoada e começa a passar mal. E ingerir em pequenas quantidades pode lhe proporcionar um prazerzinho até legal. Não é não? A bebida não é boa ou ruim em si mesma. Se você não souber lidar com ela, é que dá. E assim vai. O mesmo acontece com Eros. Eros não é nem bom nem mal. Depende da sua relação com Eros. Se a sua relação com Eros é regrada, é controlada, você então se afilia a Eros masculina, a Eros nobre, a Eros aristocrático. Agora, se você pratica relações eróticas em descontrole, aí você tem uma relação vulgar, que lhe apequena, que não lhe torna virtuoso, como o Fedro apontou antes. Mas como chegar lá então? Como de fato vivenciar essa experiência engrandecedora de Eros masculino? Ora, dirá Pausanias, é preciso que a relação erótica não seja um fim em si mesmo, que não seja apenas o prazer, que tenha algo mais. Mas que algo mais é esse que pode advir? Para lhe explicar isso, ele começa a falar da relação com os jovens. Com os jovens. Ainda no discurso relativista, ele dirá, percebam, senhores, que há algumas cidades e regiões onde a relação de homens mais velhos com garotos tem um tratamento diferente do tratamento que é dispensado por nós aqui em Atenas. Algumas regiões simplesmente proíbem a relação de homens, né, com garotos. Outros lugares dizem, olha, não pode ter relação com garotos muito novos. É preciso esperar que ele tenha alguma maturidade. E Pausanias destaca, é preciso que espere pelo menos nascer buço. Está no texto isso, não me olhe para essa cara. Não. É preciso pelo menos nascer um bigodinho ali, pra, né? Se não é muito criança ainda, não vai poder usufruir de nada. E há outros que liberam geral, e que isso não tem o menor problema. Mas nós aqui em Atenas temos um tratamento muito diferenciado. Complicado. Porque em algumas circunstâncias, nós proibimos. Em outras tantas circunstâncias, nós além de não proibirmos, nós a incentivamos. A incentivamos. É comum que as pessoas digam, ah, mas entre os gregos era o homossexualismo correndo frouxo. Mais ou menos, mais ou menos. O que não havia era o mesmo tipo de condenação que se tem hoje com relações homossexuais, de uma forma geral. Hoje nós temos um discurso em que liga a sexualidade à natureza. É da natureza da mulher gostar de homem. É da natureza do homem gostar de mulher. Para eles isso não tem nada a ver, patavina nenhuma a ver com natureza. É escolha mesmo. Não é? Agora, uma escolha não condenável. O que é condenável, o que é condenável? É a má relação, seja do homem com a mulher, ou de um homem com o homem, ou de uma mulher com a mulher. Qual é a má relação? No caso do homem, é quando essa relação é pautada por um apequenamento de si mesmo. De si mesmo. Perceba que, portanto, que um homem dormir com outro homem não é propriamente aquele comportamento coquete, né? Não é o invertido. O invertido é aquele homem que, numa relação, seja lá com quem for, ele se comporta desregradamente, se apequenando, se humilhando diante do outro. Ele dá exemplos disso na relação do jovem, porque o jovem tem um talento para se apequenar diante do outro quando está apaixonado, que não tem tamanho. Porque o jovem é exagerado em tudo. Então o adolescente está apaixonado, então ele vai dormir na porta do ser amado. Seja de que sexo for. Então fica comigo, fica comigo. Ah, só vai comigo, sabe? Você, o ar que eu respiro, sabe essa coisa de você? Que nós vamos conhecer e louvar isso na literatura romântica tempo depois. A ideia de que o ser que ama não é nada. E o ser amado é tudo. Você é o ar que eu respiro. Você é a luz da minha vida. Sem você nada faz sentido. E para provar isso tudo, eu vou me humilhar para você. Eu vou me matar para provar que eu te amo. O que vai adiantar se você morrer? Sabe? É esse apequenamento, não é? Que é o lado terrível do amor. E que os jovens são craques em fazer isso. Então a relação de um jovem mancebo, com outro jovem mancebo, meu amigo, o que um jovem pode dar para o outro? Nada, só o apequenamento mútuo. Porque exagera de um lado, outro exagera do outro, então aquilo ali é, sabe? Não vai levar a grande coisa. E de um jovem com um homem mais maduro, aí pode haver troca. Pode haver uma troca. Porque não há nada mais belo que o amor pode nos dar, muito mais belo do que qualquer prazer carnal, é a sabedoria. A sabedoria que nos torna pessoas melhores. O dispositivo, portanto, que permite que o amor nos engrandeça em termos morais, que o amor nos torne mais virtuosos, é a sabedoria. Mais sabedoria que só pode vir com a experiência, mas que pode ser antecipada quando nos é ensinada. Tem gente que aprende sozinho, né? Com a vida. Tem outros que são mais felizes ou espertos e aprendem é com a experiência dos outros. Feliz quando tem outro para lhe dizer o que é certo e o que é errado. Para lhe dizer, não vai nisso que é roubada. Não culpa esse carro, está muito velho. Se você comprar, vai ter uma dor de cabeça com o mecânico, rapaz. Que você não, sabe? Aquelas coisas que você aprende com o tempo. Não é? Pois eis a relação boa, a relação de troca. Porque o garoto jovem, apesar do seu arrebatamento da entrega, ele encontra do outro lado um ser amado, mais idoso, que não tem o mesmo arrebatamento e que, portanto, pode, em sendo ele mais centrado, centralizar e controlar também as manifestações amorosas do garotão, além de ensinar-lhes outras tantas coisas. E, em troca, o garotão pode lhe fornecer prazer. Olha que legal. É uma relação, portanto, em que os dois saem ganhando, em que há engrandecimento dos dois. É isso que consagra a nossa cultura, dirá Pausânias. E é assim que deve ser mesmo. Eu digo mais, ainda faltam leis na cidade que tornem esse tipo de prática não apenas um dado da cultura, mas que torne mesmo política de Estado. Política de Estado. Há uma série de trabalhos, eu destaco aqui, de um autor chamado Werner Jaeger, chamada Paideia, que fala do processo de educação na Grécia Antiga. E a educação ela não estava ligada propriamente à existência de escolas, de grandes centros. Era uma educação baseada na relação discípulo-aluno, professor e discípulo, mestre e discípulo. É uma relação pessoal, cuja moeda de troca corpórea era incentivada, em especial, nessa relação. Mas só nesse tipo de relação. Em outras tantas, ou era não propriamente incentivado, não é? Era simplesmente tolerado, em outras tantas circunstâncias, era proibido mesmo. Proibido mesmo. Se eles pegam, por exemplo, na trilogia tebana, a história de Édipo e toda a sua família, o que dá ensejo a toda a desgraça da família de Édipo foi uma relação homossexual entre o pai de Édipo, não é? E um guerreiro. Mas uma relação que desviava o pai de Édipo do seu caminho traçado pelos deuses, que era o de tornar-se soberano de Tebas. Porque para ser soberano ia ter que ter uma rainha, para ter filhos, para poder manter a família no trono, e assim a relação dele, né, ia ter uma certa complicação. Para poder viver o amor homossexual dele, ele foge da cidade. Altamente reprovável, tão reprovável que os deuses punem, que a cidade pune, enfim, é uma relação negativa. Então não é qualquer relação homossexual que ganha aplausos na Grécia Antiga. A que é de fato incentivada e que ganha aplausos é essa ligada ao ensino, que pressupõe um menino, não é, com um homem mais velho. É pedofilia mesmo, assim. Né? O senador Magno Malta ouve isso, capaz dele cair para trás. Né? Se o Datena ouve um negócio desse, né? Coitado. É um escândalo na TV à tarde. Mas era o fato da Grécia, era o fato. Eis Pausânias. E você está aqui perguntando, mas espera aí, por que não uma relação... Por que não haveria essa nobreza, por exemplo, da relação de um homem mais velho com a menina, por exemplo? Com a menina. É porque onde há o feminino, há o desregramento. É mais provável que essa menina polua o senhor mais velho do que ele consiga, de fato, ensinar alguma coisa para ela. E ainda que ela não seja lá muito depravante, digo nem depravada, mas depravante, porque contamina o outro, ainda que ela não seja, assim, um ser tão perigoso ao contato, tão contagiosa de femininidade ao contato, ainda assim é um problema, porque não haveria troca, porque, ainda que ele fosse um grande sábio, ele não conseguiria ensinar nada para ela, porque é mulher. E mulher não tem nada que aprender. Pode até dar prazer para ele, mas vai aprender o quê? Ela não tem nada a ganhar em troca. Já o homem tem a ganhar. Porque homens são, por natureza, mais sábios mesmo. Mais propensos à sabedoria e ao conhecimento do que as mulheres. É um militante gay total. Por que não a relação entre dois homens idosos também deve ser incentivada? Porque um é sábio, o outro também é... Não tem troca. A boa relação de Eros é proporcionar uma troca virtuosa. Prazer de um lado, conhecimento do outro. Dois jovens é prazer de um lado, prazer do outro, e duas bestas ignorantes não ensina nada para o outro. Dois caras idosos são dois sábios, mas em termos de prazer, há uma certa perda de potência com o tempo, que não facilita muito as coisas. Agora, a relação em que há uma harmonia perfeita é de um senhor, sabe? Um senhor com um garotão, potência de um lado, sabedoria do outro, e fica todo mundo feliz, eis Eros. Eros masculina entrando em ação. Não barato? Não, barato. É por isso que eu digo, Pausânias deveria ser homenageado em toda a parada aqui. Toda. Toda. Primeiro pelo nome, que já ajuda, né? Segundo que ele foi na história o primeiro mesmo militante gay. O primeiro militante gay. Não é? Ora, mas nem tudo se resume à homossexualidade no discurso amoroso. O diálogo, ele tem uma sequência em que o próximo a falar seria Aristófanes. Aristófanes, ele é um autor de peças teatrais. É também um ator. É o que produz de todos os discursos disparado mais engraçado. Ele que vai dar leveza, não é, ao banquete. Só que ele tem um ataque de soluço. A cena já começa cômica. É sua vez, ele tem um ataque de soluço. Tendo ataque, ele pergunta a Eriximaco, que é médico, mas como é que eu faço para curar isso? Eriximaco dá lá as receitas dele, nada muito assustador não, sabe? Prende a respiração, e, né? Se não der, provoca espirro, nada que a gente também não conheça. E diz, olha, enquanto você vai se tratar do soluço, deixa que eu falo na sua frente. E aí o médico produzirá um discurso sobre o amor. É um dos discursos mais sem graça. O discurso do Pausânias, ele... Apesar de ser muito diferente para nós e chamar atenção e tudo mais, mas literariamente ele não é grande coisa. O do Eriximaco, que é médico, é pior ainda. É aquele para entristecer mesmo. Agora, o que vem depois, que é Aristófanes, esse anima bastante, bastante. Mas é um discurso que nós só vamos ver após o intervalo. Agora sim. Eriximaco, nosso médico. Eriximaco já deu exemplo de grande medicina. Curou os soluços de Aristófanes. Tá fantástico? E sem plano, hein? Sem plano de saúde. Ora, Eriximaco, para permitir a cura total e plena de Aristófanes, deixa que eu falo no teu lugar. Deixa que eu segure a bola. Como bom médico, produzirá um discurso inspirado na medicina do seu tempo. E ele começa dizendo, olha, eu concordo, concordo.